nós ajudou a gente nos dar um passe. 79, obrigado por continuar com essa coisa. São horas de escala do ICPS, portanto, está de volta pelo jogador. A gente já vai lá. Sala 042, como se acredita, pretensão 251, alternando 238. Duna, Forte, Santa Camila, autorizado, final do ILS, agora, eles permanecem na zona. Tá, 9, 2, 7, 9. leave report on one of that special devil. 234 Solo 03, de 10 metros para a direita, mantendo a instrução que serve alto de 10 para o portão 1. nota, 238. Deixa para 3 no pega, adição de velocidade 19. Oi, Salvador, bom dia, o nosso 72 da Goiânia. Bom dia, Salvador, bom dia, o nosso 72 da Goiânia. 72

2-0 contra a caverna da colagem, que passaram no voo 4-0-0, está da sua rua. Então, vamos no 4-0-0, vamos no 9-0-0. Então, ótimo. O código é o 5573, motor de Salvador em 208, nível 380. acima, via 3044, circula até 98.57 Moscou, restante conforme hora. Tiro de voo 340, saída salvo 1 na transição Dóquilo. Decolada pistola 0, curva direita, o código transponder 5553 e controle Salvador 208. Terra 2, 3, 5.